sonho como um rio deságua em mim. Eu me entrego como alguém que está no fim. É minha vida. É o vento que varreu a tempestade. É a chuva que molhou minha saudade. É minha vida. Ela tem o dom de me fazer feliz. É o sul, o norte, é o meu país. É minha vida. É paixão que não tem cura. A barra que ninguém segura. É um Deus gritando dentro de mim. É minha loucura. Como pássaro ferido, como alguém que está perdido. Coração tá cada vez pior. Solidão rondando a casa, paixão já criou asas. A saudade é cada vez maior. Como um rio que está secando, como o sol se apagando. Coração só quer morrer. Como um cristal quebrado, abandonado, vou vivendo por viver. Ela tem o dom de me fazer feliz. É o sul, o norte, é o meu país. É minha vida. É paixão que não tem cura. A barra que ninguém segura. É um Deus gritando dentro de mim. É minha loucura. Como passar o ferido, como alguém que está perdido. Coração tá cada vez pior. Solidão rondando a casa, paixão já criou asas. A saudade é cada vez maior. Como um rio que está secando, como o sol se apagando. Coração só quer morrer. Como um cristal quebrado, menino abandonado. Tô vivendo por viver. Tô vivendo por viver. Tô vivendo por viver. Tô vivendo por viver. Tô vivendo por viver.